Parábola do Veado Galheiro. Assim falou Henri Cristo. Meus filhos, vós já vistes o veado galheiro que sustenta em sua cabeça um enorme par de cornos repleto de galhos? É assim que os seres humanos, no ápice da adolescência, carregam em suas cabeças simbolicamente um par de chifres, como o do veado galheiro. Estes chifres são as ilusões, as fantasias, o orgulho, a ignorância e a inexperiência que fazem o jovem viver à margem da lei divina sem limites, apaixonando-se de repente, bruscamente, convulsionando-se num mar de fantasias e ilusões, agitado, inquieto, pisando os obstáculos, rompendo barreiras e estruturas, esfacelando regras e códigos de ética sem medir consequências, sempre em busca do desconhecido, até que nada mais o satisfaça. Se alguém dentre vós insistir em cultivar os vícios recém-mencionados, continuará com a cabeça adornada de guampas, consequentemente não conseguirá transpor a porta estreita do Éden. Deus, meu Pai, que tudo vê, na sua infinita bondade, propicia aos desviados uma oportunidade de chegarem ao paraíso. Então a Mãe Natureza, de acordo com a lei divina que sintetizada em duas palavras é ação e reação, realiza a pora na forja, porque é no fogo que se prova o ouro e a prata. Eclesiástico capítulo 2. Os que conseguem sobrepujar esta desprezível condição enganosa, egoísta, mesquinha e prepotente, ascendem para um grau mais elevado que facultará a realização de seus objetivos, atingindo o permanente estado de gozo. Uns alcançam a vitória aos 40 anos, outros aos 30, alguns com 20. Muitos jamais atingem o último grau de evolução e, escravo das fantasias, da idolatria e da mentira, ficam corcoveando, chifrando do lado de fora do reino de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Quanto aos filhos bastardos que não se submetem aos desígnios de Deus na poda, a Mãe Natureza cobra-lhes o tributo por persistirem vulneráveis na constante violação da lei divina. Num acidente, quebram uma perna, um braço, ou quizá a coluna vertebral, e passam a carregar o orgulho e a prepotência em uma cadeira de rodas. Em alguns casos, ela severamente amputa-lhes uma mão ou um pé, algum órgão vital do corpo, quando não os deixa cegos ou surdos. Os obstinados correm o risco de levar uma fulminante chibatada da Mãe Natureza que os coloca desencarnados diante do Supremo Tribunal Celestial. E só numa posterior reencarnação podem saldar o débito com a lei divina. Assim, meus filhos, vos é dado a compreender por que alguns seres humanos nascem aleijados, cegos, surdos, mudos, mutilados, etc. São os que voltam ao mundo para expiar os pecados debitados na anterior existência terrenal. Outros, num só acidente, em um único susto, conseguem despertar. São os que se beneficiam da forja ainda jovens. Porém, os rebeldes que não assimilam as regras da lei de Deus, nem se rendem diante do Supremo Criador do Universo, prosseguem obstinadamente julgando seus atos, culpando-o pelo infortúnio, dizendo: eu faço boas obras, sacrifico-me pensando que estou em dia com a lei e mesmo assim sou castigado. Que Deus ditador é este? Pensava que estava evoluindo, mas ainda estou pagando pecados. Os seres que pensam assim vivem em constante desgraça, à mercê do látigo do verdugo tempo, e serão sempre humilhados até se inclinarem diante da imensurável majestade do Altíssimo, meu Pai, único ser incriado, único ser digno de adoração e veneração, único juiz infalível. Lembrai sempre, meus filhos, os mistérios de Deus são insondáveis. Ele não quer a infelicidade de ninguém. Ele é justo e dá a cada um de acordo com o merecimento. Tardas jamais são as dádivas celestes. Que a paz seja com todos, meus filhos.